que os guri vão ser quando eles crescer, se se envolver. Não pode bater, não pode bater, vai! Que os guri vão ser quando eles crescer, eles crescer. Com as armas na mão, odiando polícia, querendo tormento. Muitas vezes é falta de amor, carinho por ter os seus pais violentos. Não é sorte que aqui os guri cresce longe do crime, é ensinamento. Vivendo num lar amoroso, onde filhos e pais crescem com sentimento. Culpamos o Estado por tudo que acontece no cotidiano. E até nem tira a razão, porque estão sempre nos tripudiando, inflamando no jovem pobre daqui, que ele sempre vai ser mediano. Mentira, tu é capaz de ser só o diabo te estereotipando. A fé que é o super sentido, que faz o sentido de cultivar Cristo no lar. Esse é o tesouro escondido, segredo bendito pra tirar teus filhos do bar. Sei que isso aqui é contrário de tudo cantado lá no rap secular. Deus é a cura pra criatura que tenta ser o superstar. Vai, vai, vai, vai, vai. Que os guri vão ser quando eles crescer, se se envolver. Não pague pra ver, não pague pra ver, vai! Os guri vencer, os guri vencer, sem se envolver. Falou com entrar no cinema e ver que a Marvel plantando semente, tirando da mente dos pretos que o papel dele é ser delinquente. Bandido de blockbuster ou serial killer empiricamente. E ver os dragãozinho com protagonismo gritando Wakanda pra sempre. Pena que o nome do filme era Guerra Infinita e isso é um paradoxo, porque tamo da vida real e os fins não costumam ser tão ortodoxo. Aquele ponto fora da curva sempre me parece ser heterodoxo. Rap que vira dentro da vila, esquece ideais e vira negócio, jogando na cara dos caras que quem tem dinheiro é que é feliz. Mentiras são tudo dogado, tem uns depressivos, atitude feliz. Teu dinheiro, tua fama, influência na marca do tempo é risca de giz. Enquanto tu achar que é dura serviço, tem Jesus como força motriz. Vai! Não pague pra ver, não pague pra ver, vai! Que os caras vão ver, que os caras vão ver, os guri vem.